Bom, por hoje chega, né? Tá satisfeita, Cissa? Puxa, Ash, brigadão mesmo, viu? Eu já tô quase me tornando uma expert em Pokémon. E quando eu chegar em casa, eu vou vencer todos os combates e vou ter muita história pra contar. Nossa! É verdade, Cissa. Mas por hora temos outras coisas mais importantes pra fazer. Ah, peraí. Você não vai me dizer que você pretende voltar pra Floresta de Viridian em busca de novos Pokémons, vai? Não, agora não. Nós precisamos pegar o Pikachu, que está se recuperando no Centro Pokémon. Além disso, já tá ficando tarde e vai escurecer. Então, Ash, vamos tratar de sair logo daqui, que eu não quero dar de cara com a equipe Rocket e aquele seu... fedorento coffin. Muito menos com nenhum Pokémon fantasma, tá? Principalmente no escuro. É isso mesmo, Cissa. Vambora. Mas pra onde é que a gente vai agora? Eu não tenho a menor ideia de qual lado que a gente deve seguir, pra lá, pra cá. Onde é que é? Bom, eu acho que é pra lá. Não, eu acho que é pra lá. Será que é pra lá? Bom, pensando bem... Pra cá? Mas, Cissa, deixa eu pensar um pouco. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Ash! Você não vai me dizer que a gente tá perdido, vai? Perdido? Não, Cissa, que nada. Deixa só eu pensar um pouco que a gente vai saber como voltar. Peraí, eu acho que é pra esse lado. Você tem certeza? Bom, não, acho que é pra aquele lado. Você não acha que é pra ali? Ah, eu não sei, Cissa. Pra cá? Ai, meu Deus, e agora, Ash? A gente tá perdido. O que a gente vai fazer agora? Conseguirão nossos amiguinhos encontrar o caminho de volta para casa? Ou estarão perdidos para sempre na assustadora, perigosa e escura Floresta de Viridian? Esta é uma história a ser continuada e que fica para o próximo episódio de Os Segredos de Pokémon, capítulo 3. Não perca, nas bancas, o final deste eletrizante episódio. Aguenta firme, Pikachu!